Stress FM. Noite qualquer juntou-se dezenas de pessoas que seguem o passo lento de uma carrinha de caixa aberta. Em cima deste veículo está uma banda que enche as ruas da cidade de ritmos, ruídos e algumas melodias. A vida normal dos moradores e de quem passa pela rua é surpreendida por um evento que foge à regra da rotina. Este é um retrato resumido do que se passou no dia 1 de junho de 2013 no último evento do Faz-me Festas nos Anjos. Um pequeno festival organizado por uma série de espaços e entidades sediados nos bairros lisboetas dos Anjos e do Intendente. Durante cerca de 2 horas podemos ouvir Asimov e 2 semicolcheias invertidas a tocar em andamento, rodeados e seguidos por dezenas de pessoas, quase lembrando uma procissão. Este concerto itinerante arrancou por volta das 21 horas com os Asimov. Começámos por vê-los a tocar no Largo do Intendente, seguimos a Almirante Reis e acabámos por entrar pelo bairro dos Anjos adentro, sempre acompanhados pelo rock deste duo. Aqui fica uma parte deste concerto. Se nós caírem, dá a bateria também. Obrigado por terem vindo aqui por causa de duas cinquentas seis repetidas. E obrigado por terem vindo, nós somos os Azimóveis. Obrigado por terem seguido também. Chegando à Praça das Novas Nações, ainda no bairro dos Anjos, foi a vez de subirem ao palco móvel as duas semicolcheias invertidas, que deram um concerto bem mais ruidoso do que é costume e com uma formação ligeiramente diferente da de há uns meses atrás. Ao longo do concerto passámos pela Rua de Angola, seguimos pela Rua dos Anjos e novamente ao Almirante Reis afora. O concerto acabou à porta do RDA 69, na Rua do Regueirão dos Anjos, onde nos esperava uma festa que durou até às tantas da manhã. Fiquem aí com algumas partes do concerto dos Colcheia. Acabámos de ouvir a gravação de Asimov e duas semicolcheias invertidas a tocarem ao vivo na última noite do Faz-me Festas nos Anjos, no dia 1 de junho de 2013, em Lisboa. Este e muitos outros concertos em podcast.stress.fm. Fiquem connosco. Stress FM.